Tia, agradeça a Deus por esse dia, pois seu aniversário é uma grande dádiva dada por Ele. E todos aqueles que lhe querem bem estão unidos numa corrente de oração para que tudo em sua vida seja como nosso Deus espera. Pois Ele nos deu o direito de viver e compartilhar de suas bênçãos. Estou feliz com seu aniversário, minha tia, e lhe admiro por ser tão devota e fiel a Deus. Que seus sonhos mais profundos se realizem. Deus ouvirá suas preces e colocará o amor e a realização em sua vida. Use seus gestos, seus atos e suas palavras a serviço do bem, e o Pai Celestial recompensará sua bondade. Muita saúde, paz e muita fé nesse seu aniversário, tia. Continue com essa riqueza espiritual e sua vida se transformará cada vez mais. Feliz aniversário. A paz do Senhor esteja com você. Seu sobrinho.